vale o seu amor. Irmão, uma coisa é certa, nem toda prostituição comercializa a perna aberta. Incerta é a volta da guerra, é verdade, mas eu sempre preferi morrer do que viver sendo um covarde. A cidade flagela, chicoteia, assusta. Em festa que testa, emprega o valor que cê custa. Te classifica por cor, te julgando. Mas se o verde fosse esperança, as florestas não tava acabando. Se o preto é escuridão e o branco é paz, porque foram os brancos que levaram a guerra até meus ancestrais, trazendo pra trabalhar pra eles. Navio negreiro não é diferente dos bus hoje no Brasil inteiro. Às 5 da manhã, tá preparado? Melhor que esteja, porque pior que ser escravo é ser desempregado e passar fome, morar nas calçadas. Não saber como perdeu tudo se nunca sentiu o valor de nada. Porque o pouco que a gente tem parece imenso quando se vai, e pequeno quando vem. Ambição não é ruim desde que não haja excesso. Os cara confunde humildade com não querer progresso. Mas tudo que é demais tá errado. Até felicidade, pra mim quem sempre sorri é falso ou é viado. E é relevante exaltar a verdade então, já que ser verdadeiro não é mais que a nossa obrigação. Não se encontra o valor das pessoas nelas, nem que se abra a barriga ou a cabeça delas. O meu valor não tá numa posição, tá no olhar de quem minha existência gera uma preocupação. Vem, pode dizer que tamo junto, moleque, mas cê não tava no tempo que eu dava rec no radinho, batendo mic em caixa de sapato pra fazer batida. Troco deck, quem quis de fazer rap, eu faço vida. Vai, lembro das portas fechadas pra rimar. Rashid vinha de Minas pra nós tocar. Antes de show no circo voador, tocava em cima de uma Kombi véio, um microfone, um amplificador e só. E era o bastante pro filho de uma escritora, cantora, compositora, teve que partir. Por isso hoje cada show que eu faço na cidade é continuidade, é como se ela ainda estivesse aqui. Foi, tempo passou, mas não fez esquecer. Me ensinou que pra ganhar também tem que perder. Perdi carinho, atenção, talvez. Perdi a mãe, mas ganhei a admiração de vocês. Se fazer rap é a missão incumbida, pra isso entrego a minha vida e me mantenho nela até o fim. Porque hoje eu sei que Projota é o nome que cala cada idiota que pensou que eu era só mais um neguinho. Sim, eu sou a encarnação da quebrada, materialização do tudo a partir do nada. Eu sou cada olhar triste na rua, sou a vingança de quem teve que engolir a injustiça crua. Sou preto, sou branco, sou gueto, sou tanto superação quanto determinação. Me diz quanto vale o seu coração. Tantos pelezinhos caíram antes de chegar na seleção. Eu não. Minhas canelas finas me levaram até onde eu nem imaginava ir. A realidade desse mundo é um capeta no meu ombro me dizendo que eu nunca vou conseguir. Calço meu boot vagabundo e saio pra ganhar o mundo como se o amanhã não fosse existir. Porque só eu sei o quanto foi foda, o quanto foi foda, o quanto foi pra tá aqui. Minhas canelas finas me levaram até onde eu nem imaginava ir. A realidade desse mundo é um capeta no meu ombro me dizendo que eu nunca vou conseguir. Calço meu boot vagabundo e saio pra ganhar o mundo. Licença aqui, licença aqui. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, sabe? Eu mudei pra Minas. E lá eu tinha um Walkman e uma caixa de som. E durante 4 anos e meio, essa caixa de som me acompanhou. Porque era o mais próximo que eu chegava de ter meu próprio estúdio, tá ligado?